Vem, Santo Espírito, enche meu coração, inunda o meu ser, me faz chorar, me faz sentir o teu amor. Crente de poder.